Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Dele não fizemos caso algum. E verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele assumiu. Quem ouviu? Tudo ele sentiu, mas não ousou falar. Paciente aceitou nosso lugar. Nós o reputamos por aflito ferido de Deus, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e também foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quem ouviu? Tudo ele sentiu, mas não ousou falar. Paciente aceitou nosso lugar.